filé. Os salgados batendo sai. Se despedir seu mijão daí na cena, isso vem biju. O mar importa, essa droga é livre, uma Exu. Chuva é isso do germe se ele queimar o filme sem rir. É crime não, suborno, passa a bolsa e sai. Assim vamos dar no couro, seguro pode. Era uma salgada em fundo pode, sou morto pois. A mãe chinesa que disse, oi meu motor ali se fuder, já sai marro e boriçada nisso. É bom de ruim até cega, tá cagado, humilhado e vai caindo assim. Uma imagem, filma e filme, teu gesto vai exigir curtir na anca, eu tô com o baú, meu bosta no meu psis. Começa lá vem, caras é o carrasco. Armagerei na batalha, é o carrasco, é o carrasco. Caras é o carrasco. Armagerei na batalha, é o carrasco, é o carrasco. Alma tirei da batata, o urubu sentou, me ofendi. E absorve, vai vendo, quero o isqueiro que é pra você. Passa o piano, loop reluto, o galo passar, o galo foi. Tchau na chuva até o sol nascer. Amarrom, simples, ele é miado, gelado. Trem do boldio nasceu lá, o sol mal. Você já dá pra assistir o rolé com o Reinaldo, porque ele tá lá na pirâmide, esse maluco tinha um som lá. Até sete esses dois, quando se ouviu o swingá, que vai te levar ao relax, o esquinho, o precinho dará o cheiro dele lá. Passou e dá o destino de sempre, que é o vermelhão, que é esse diabo assim. Foi isso, foi ele que não foge, que é esse herói. Vamos, preço da loja. Caras, é o carrasco. Armagerei na batalha, é o carrasco, é o carrasco. Caras, é o carrasco. Armagerei na batalha, é o carrasco, é o carrasco. Sonzeira pesada, heavy metal, ser loucão, reverb no nosso refrão. Outra guerra como mostrou banda hífen. Ah não, processo, manda sem hífen. Artista, escuta esse, eu sou seu ouro mesmo. Aposto que é ele, essa desgraça fugiu. Tem um fusca amarelão, gero fundos ao metal, subo quieto na voz. Bem marrado e se manda o seu chocolate, o meu foi no PF. Uma sonzeira pesada. Caras é o carrasco. Armagerei na batalha, é o carrasco, é o carrasco. Caras é o carrasco. Armagerei na batalha, é o carrasco.